única lembrança que usava trança, um laço de vida. Jeitinho de um gosto, beijinho gostoso que dava saudade. Uma princesa com muita certeza no dia do amanhã. Não lembro seu rosto, tampouco seus olhos pro meu desgosto. Não me lembro mais do rosto daquela mina. Não me lembro mais, não me lembro mais, não. Ela ia ser a dona da minha sina. Onde andará, meu Deus, aquela menina? Não me lembro mais do rosto daquela mina. Simpatia, promessa, oferendas à beça, um monte de jura. Soubesse do preço, tomava endereço para não sofrer. Na força do tempo, do meu pensamento também.